Senhor no Espírito. Louvai ao Senhor com emoção. Louvai ao Senhor no seu coração. Louvai ao Senhor no espírito. Louvai ao Senhor com emoção.